8, décimo 9, 5, ajuste 014, bom voo. 737, pátio e Índia, posto de espera 118.95, passarei do 2227. Obrigado, senhor. Bom dia. Juliette, passando 6034, identifique, desça o 050, chegada a Mari. Identificou, desce 050, a Mari, voo 9034. Lima Hotel Juliette, bom dia, está autorizado acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 014. Bom dia, passaredo 2227, está autorizado a alinhar e decolar na caseirão 0, um vento de 0 graus com 4 nós. Sim, autorizado a alinhar e decolar na caseirão, passaredo 2227, bom dia. Tem a perfil da chegada 5384 com 13 a bordo, 4 horas de autonomia alternando Aracaju. PIP 5384, autorizado táxi, parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décimo 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Autorizado táxi, via parte 1, principal Índia, ponto de espera da 190, torre 118.95, PIP 5384, obrigado, retorno. dia, 35384, direção na Índia, pronto. Bom dia, 35384, a linha mantém a 10. Eu mantenho a 10, 35384. Paredo 2227, decolou de Salvador aos 45. Chame o controle em 120.8 e tenha um bom dia. Fala 10.8.2227, bom, excelente dia, senhor. Obrigado. Controle em Salvador, muito bom dia, passadeiro 2227, decolou no 50. 227, tubão 80, saída Arbor. Bom, 80, saída Arbor, passadeiro 2227. 0 graus com 4 nós, o altímetro no 0 no 4, está autorizado a decolagem, dando 0. Colégio autorizado, tipo, tá botando em 4. Motel Juliette, livre o táxi, chama para ingresso na 17. P5384, decolou de Salvador aos 46, chame o controle em 120.8. Bom voo e bom dia. 208, retorno, obrigado, P5384. Tá, é livre, ingresso no 7, chama alinhado e pronto, Lima até o Juliette. Desça para 3 mil pés. Ajuste no 0 no... Passando pelo Xanamea, 2234. Desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 5, Xanamea 225. 2000, 0 no 5. Controle Salvador, bom dia, 35384, decolou, perfil da PUCA. Suba 190, sai da PUCA, vigilância, 5384. Sai da PUCA, 190, 35384. Lima, hotel Juliette, tá pronto para decolagem? Autorizada a decolagem da 17, o vento é de 020 graus com 5 nós. Lima, hotel Juliette. Lima, 9032, 9032, identifique, desça o 050 na chegada Mare. 950, identificou. Possibilidade de voar direto. Duna? Vou indo pro de Itap. Itap, na 0-3-2. Identifique. Desça para 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 5, chegada bom. Tá bom. Salvador, 35384, poderia voar Aracaju? Hotel Juliette, decolou 50, chame o controle em 120.8, tenha um bom dia. 208, pro lado, bom dia. Lima Hotel Juliette, suba 180 na saída Argo. 180, Argo, Lima Hotel Juliette. Estabilizado, chame 6225. 6225, chame torre 118.95. 6895, chame 6225. Salvador, bom dia, Chané 625, passando, espero baixar, trabalho. Poxa, 6225, bom dia, avistados, a livre pouso na 10, o vento é de 030 graus com 4 nós, e o altímetro agora, 1015. Altímetro 1015, livre pouso, Chané 625. Salvador, bom dia, voo na 922, passa 190 para 170, gente da informação, Julieta. Ouro 922, identifique, desça ao nível 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, voo 9922. 3.3 ADLS, voo 9034. Confirme. Voo 9034, atingir 3.000 em turno. Desça para 2, autorizado 2.000 pés, autorizado ADLS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado ADLS, reporte estabilizado, voo 9034. Salvador Azul 42, Uno 3, posição 8, pronto para puxa, acionamento. 42, Uno 3, coordena subtipo de solo, reporte para táxi. Coordenar com a equipe de solo, vai reportar para o táxi Azul 42, Uno 3. Estabilizado, bom, nós deram 3, bom. Três quatro torre 118 decimal 95. Boa noite, 95, voo 934. Lima Hotel Juliette, qual a razão que está empregando? 1500, Lima Hotel Juliette. 1510, terá condições de passar ao nível 110 até 15 mil em Salvador? Afirmativo, cara. Gente, estou acompanhando. Controle Salvador, passarelo 2227. 2227, prossiga. Você é possível autorizar a bordo a Obidute? 6225, bom dia. Controle, copiou 2227? Afirmativo. Inicialmente, após árvore, o senhor pode voar. Afirmativo, após árvore, eu vou ao de 2227. Obrigado, senhor. Nós com 4 nosso, altímetro no 015. Checando o trem, livre pouso 90. Passei, travou, 905, o gol 9034. Confirmando o vento, 50 graus com 4 nós. Passei, obrigado. Então desça para 3 mil pés. para Porto e Porto. Vamos encontrar o Sard lá em outra proa. Curve à esquerda, vou ir na proa 190. Vamos lá, Vuvara, vamos lá, vamos lá. Tem que planejar melhor o seu voo, viu, comandante? Ele não pode fazer essas coisas assim em cima da hora, não. Tem o tráfego chegando na chegada mária. É por isso que tem esse tipo de restrição. Tá transportando enfermo, mas tem que cumprir as restrições da carta. Atingiu 50, 9032. 9032, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5, autorizado ILS e reporte estabilizado. 1015, 2000, reporte estabilizado ILS. Oxo 6225, Juliette para o 01. Juliette para o 01, 6225 da Oxo. Turno solo 56, ao livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 9, e tenha o bodeg. Livre à direita, 219, o 9033, graças a Deus. Para o táxi, o altímetro no 0 ou no 5. Qual é o PAB? Ciente, o táxi. Turismo 95, ajuste no 0 ou no 5, bom gol. Gol 9034, bom dia, Alfa reportando Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, gol 903. Confirmaremos o sol. E para Parma Lima, Lima Alfa. Dois minutinhos, o plano aparece aqui no sistema. Da Juliette, gol 9034, 9034, observando o tráfego da Azul, ingresso Juliette para 03. Juliette 03, transmissão 4. Passaria do 2227, chame Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 60288, passaria do 2227, obrigado, tá bom dia. Bom dia. Salvador, 1-4-2-7-3, a linha decola sem parada, confirma. Estimativa, 1-4-2-1-3. Sedão, 4-2-1-3. Então autorizado a linha decolar de imediato da cabeceira 1-0, o vento de 0-3-0 graus com 4 pontos. Autorizado a linha decolar de imediato da cabeceira 1-3. Tingindo 060, gol 1922. 922, desça para 2000 pés, ajuste no 095. 2000 pés, estado no 095, 922. 4000, 3663. Autorizado LS, desça para 2000 pés, ajuste no 015, 3663. 2000 com 095, LS autorizado, 3663. 5384, chame Recife, 125, decimal 45, 126, 85. 12545, 126, 85, 5384, bom dia. Bom dia, é o 3604 para o CDF. Aguarde autorização para o pouso, tem um azul iniciando a rolagem agora. Ciente, aguarda, gol 9032. Livre o táxi e chame para ingresso no 17, quilo Serra Lima. Voo 9032, o altímetro 1015, o vento de 020 graus com 4 nós, checando o trem, está autorizado o pouso na 10. Abaixado, livre pouso na 10, voo 9032. Autorizado para Vitória da Conquista, nível 100, decolando da pista 17, com primeira curva direita, saída Arbor, após voo direto Vitória da Conquista. Aciona 5543 e o controle 120.8. Papá Romeu Lima, Lima Alfa. 17, chame alinhado e pronto na cabeceira 17, para a decolagem. Equador 40, 42 no 3 azul, bom dia. 02 na Aerostar, para acionamento de táxi, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5, Lima Lima Alfa, bom voo. Subida pouca, 350, obrigado, 14 no 3. Bruno 922, reduza para 1970 nós. Reduz 1970 nós, gol 922. Lima Lima Alfa, tá livre acionamento, chama para o táxi. Cinco, dois, um, sete, identifique, mantenha 40, reposta descida. Confirmando 40, autoriza bom, está presente. Afirmativo. Estabilizou, está na 3663. 3663, torre 1, no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Lima Hotel Juliette, controle. Lima Hotel Juliette. Não consta no seu plano de voo que é transporte de termo, o senhor inseriu? Aqui no nosso plano, no plano de voo aqui, no histórico não tem plano de voo, não tem transporte de enfermo, a torre também não sabia. Avistado, cheque o trem. O vento é de 030 graus com 5 nós, o altímetro 1015. Está autorizado o pouso na cabeceira 10. Sente pouso autorizado na 10, tá 3663. Serra Lima, ciente, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Aguarde coordenação com o centro. Estabilizado, gol 1922. 922, chame torre 118, decimal 95. Distância. Juliette, autorizado nível 200, chame Recife 1260, alterne 128, decimal 8. Bom dia. Serra Lima, atento à esteira do TAM, tá livre a decolagem da 17, o vento de 0,30 graus com 4 nós. Torre Salvador, bom dia, gol 1922, passou externo, trem mais travado. Ciente, agora autorização para o pouso, gol 1922. 1922. No solo ao 07, livre à direita, chama o solo 21-9, tenha um bom dia. 219, graças. Solo, boa, 3663, dona. 3663, boa, Alfa Juliette para o... Portão 08, portão 0, corrigindo, portão 4, portão 4, falando pela infraero, portão 3663. Portão 4, 3663. Como a aeronave de aeroporto decolou agora da 17 com o Pro Sul, não interfere no seu posto. Centralizou com tráfego, livre pouso, 190, gol 922. Quilo Serra Lima decolou 08, chame o controle em 120, decimal 8 e tenha um bom dia. 728, bom dia. Lima, Lima Alfa, livre o táxi, chama para ingresso na 17. Confere, autorizado com fins, nível 360, via Pêsulo 16. Decolando a pista 10, com primeira curva direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, voa direto ao bridge, onde intercepta Pêsulo 16. E consegue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5537 e o controle 120.8. 360, nível autorizado para Confins, decola da pista 10, curva direita, Tael Lida Bridge, Apresulo 10 vai ser a rota, após o Apresulo 16, 5537208, gol 9035. Gol 9035, só confirmando, já coordenado com controle, voa da El, Leda, após o Leda, direto do bridge, não intercepta Apresulo 10, intercepta direto ao Apresulo 16. Ok, após dar um bridge, já vai para o Brizolo no meio, gol 903. Correto, após quando pronto. Estaremos grato. 050, alguma chance de voar em táxi da Pimenta? Afirmativo, projetado. Táxi, muito obrigado. Azul 4039, quilo, confere, prepara Dael Leda e aguarda cópia para Campinas. Dael Leda. Alfredo, vai para o Guará, voo 4039. Fala Salvador, bom dia, 1922, gol na sua escuta. Gol 1922, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, até o gate 08, quando lá vai seguir o follow me até o 09. Alfa, Juliette, até o 8, de lá tem que seguir o follow me até o 9, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3149, tá seguindo a Juliette, então por isso eu tô de tráfego Guarulhos, filha, 340. Então 3149, temos pré-aprovado o número 320 para Guarulhos. Copia o 32 ou aguarda a coordenação 34? Copia o 320, tá 3149. Gente, prepara a subida da El Leda e aguarda a cópia para Guarulhos no 320, então 3149. Aguarda a cópia, saída da El Leda, saída 320, tá 3149. Eu no 605, identifique, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 5. Passeu comigo, vou no 4039, autorizado para Campinas, nível 340, via Prusulo 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano de voo. Na cola da pista 10, com primeira curva direita, subida da El, Leda, após Leda, voa direto bridge ou interceptor via. Aciona 5540 e o controle 120.8. Autorizando Campinas no 340, ela vai prosseguir com a saída da El, Leda, após Leda, voa direto bridge para interceptar a Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Primeira curva após a decolagem à direita, vai acionar 5540, controle 120.8, cotejou o azul 4039. Azul 4039, cotejamento correto, é para quando pronto. Reportará quando pronto, senhorita, azul 4039. Então, 3149, pronto, cópia? Pronto, cópia, tá 3149. 3149, autorizado para Guarulhos, nível 320, via Prusulo 16, até Belo Horizonte e após, conforme a rota do plano de voo. Na cola da pista 10, com primeiro curva direita, subida da El, Leda, após Leda, voa direto bridge e onde intercepta aerovia. Aciona 5541 e o controle 120.8. Autorizado 320, Guarulhos. Decolando da 10 com a primeira curva direita, saída da El Leda, até Brisa, intercepta aerovia. Upper Zulu 16, após Bravo até o Zulu, direto. Transporte 5541 e o controle 120.8 para 3149. Então, 3149, correto, foto quando pronto. Foto pronto, 3149. Sim, a gente está na ideal descida. Desça até o nível 050. O correção 060, trip 5217. 5217 até o 060. E Lima, Lima Alfa, está autorizada a decolagem da 17, o vento de 12, pedal 020 graus com 5 nós. 3304. Torre 118, decimal 95, 3304. 95, boa. Chame o controle em 120.8. Tenha um bom dia. Grava, tudo bem, mal. Bom dia. Tá, cheque o trem, o vento de 030 graus com 4 nós, o altímetro no 015, livre o pouso na 10. E 15, baixando e travando, 3304 autorizado na 10. Lima Alfa, saída Arbo, está sob vigilância. Vou para 3 mil pés inicialmente. Ok, Recife, Alfa. Cinco, dois, um, sete, reduza para 220 nós. 5217 para 220 nós. Estacionamento azul 4039. Azul 4039, equipe de solo, repete para ataque. Autorizado por estacionamento, reportar ataque azul 4039. Modificados 1-9, desça para 2 mil pés, abaixo do seu critério, não há tráfego a informar. Pelo Serra Lima, reporte ao passar 3 mil. Autorizar a descida, 2 mil, abaixo do critério, reportará cruzando, passando 3 mil pés, reportará o cruzado. Chené 6312, desça para 2 mil pés, ajuste no 015, curve à esquerda para o 050, reposto estabilizado. Esquerda na proa 50, reposto estabilizado, descendo a 2 mil pés, indicando ajuste 6312. Na 3304, bom dia, perdão, no solo aos 20, libera a direita, chama o solo 21219. Silvano, direita, 219, tanto 3304. Clearance for morning Argentina 1911, position 11 and information kilo. 05 para 230, reduza para 200 nós. Limitado a proa no curso localizador. Essa proa no curso localizador é 209-200, vou por 605. 5217, reduza para 180 nós. 5217 para 180 nós. 3149, quando você quer pedir solar, bota para táxi. Bota para táxi, 3169, pois vindo, 3149. Meu papá, Alfa Delta, confirma o Red Flora. Gente, para cópia, mas eu não tenho aqui o seu plano de voo, confirma o horário, foi feito? Um instante para cópia. Lima Lima Alfa, sua para uma centena, está livre do tráfego. Ok, Lima Alfa, Alfa 0. Oceané 6312, curva direita para o 080, reposto estabilizado. Direita 080, reposto estabilizado, Oceané 6312. F5217, atinge e mantém 060. 5217, desça para 4000 pés, ajuste no 015. Curve à direita, proa 230, limitado custo localizador. Para 4000 pés, direita 230, limitado pelo custo localizador, 35217. Voo no 605, desça para 2000 pés. No 605. No 605, reduza para 1970 nós. Agora 1970, no 605. O teu delta, correto? Confirma para o B e paz que se encontra? Para acionamento e táxi, torre 118, décima 95, ajuste no 015, bom voo. Voo no 605, reassuma a navegação na proa de duna, reposta estabilizada, LS. Agora, curvando à esquerda, na proa de duna, autorizado de interceptar o ILS. Voo no 605, reposta estabilizada. Hotel Delta, bom dia, tá livre o acionamento, chame para o táxi, o altímetro 1015. Trip 5217, desça para 2000 pés. 5217 para 2000 pés. 3149? Eu siga? A aeronave da Tante está aguardando, vai entrar com o portão? 06. Ok, vou aumentar aqui o mecânico a fechar aqui. O Azul 4039, 4 horas e 24 de autonomia, 123 a bordo. Alterna Ribeirão Preto para o táxi. O Azul 4039, autorizado o táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste 1015, bom voo. Via Índia, torre 1895, 1015 ao ajuste, obrigado, até a próxima, bom domingo a todos. Azul 4039. Obrigado, igualmente. Reporte passando externo, controle checado, o Ocean 62, perdão, 6312. Reporte passando externo, 6312. 1803-304. Obrigado, Renato. Autorotran 3153, pushback, acionamento no 02. 3153, aguarde para push. Guarda. Abraço, bem-vindo. 5217, reassuma a navegação na proa de duna, reposta estabilizada, LS. 267, pro de Duna, reportará estabilizado o ILS. Um abraço, eu vou informar a frequência Lima aqui, Luciano. Frequência livre aqui, Luciano. Passou esse ano baixado travado 6312. Ok, hoje é 6312, o vento é de 0,50 graus com 4 nós, o altímetro 1015. Autorizado pouso na 10. Pouso na 10, 6312. Salvador, bom dia, está 3732, informação quilo. 3732, identifique. Desça para o 050, chegada Mari. Ficou 050, falou lá, está. Autonomia 230 a bordo, alterando o caminhão. Citado, vai abavando na proto mesmo. 605, está estabilizado ali. Ficou bom, vai. Autorizado, está aqui, é parte do que você espera para o coração. 18895, grato. Chame torre 118 decimal 95. 5217, torre 18895, grato. Torre Salvador, muito bom dia. Gol 1605, estabilizado ELF da 10. 1605, bom dia. Complete a aproximação, agora autorização para o pouso. Guardando, 605. Hotel Delta, alinha e mantém a 17, alinha e mantém. Do Salvador, trip 5217. Trip 5217 é o número 3 para o pouso Salvador, aguarde autorização para o pouso. 2177, passando Duna. No 2, no solo aos 2,8, ao livrar à direita, chame o solo em 1, 2, 1, 10, 9, e tenha um bom dia. 2, 1, 9, quando livrar à direita, até logo, 6, 3, 1, 2. Número 605, cheque o trem, o altímetro no 0 no 5, o vento de 0,50 graus com meia dúzia de nós. Está autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso na 10 para o gol 605. 312, bom dia, Alfa Juliette para o 05. Alfa Juliette, 05. Ground, 19-1-9-1-1, way to copy. 19-1-9-1-1, I don't have your flight plan route. Just more 2 minutes to copy. Okay, standing by, I should be down 19811. No solo aos 30, por gentileza agilize a liberação à direita e chame o solo em 121-9. Agilizando 219, boa. Solo gol 9035, pushback em treinamento, gate 3. Gol 9035, após a aeronave da TAM, está retaguarda inicial táxi, está livre, pode para táxi. Repositaremos o táxi do 9035. Autorizado o pouso, trem baixado, travado, passou externo. O Papau até o Delta, o senhor tem condição de agilizar a curva à esquerda após a decolagem? Ok, gente, após a passagem do trip será autorizada a sua decolagem, ok? Bom dia, prossiga. Está confirmando a subida prevista agora? A linha aí mantém a 10. Está ciente do tráfego após a Lima, tem o azul 4031. Gol 923, bom dia, vamos ver com 7 quilos, número 2 para a cópia. Número 2 para a cópia aguardando, 923. Tô Delta, o vento de 030 graus, meia dúzia de nós, está livre a decolagem da 17. Tá, 3153, Campinas, 4 horas e meia, 151 a bordo. Autorizar o táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 05, TAM 3153, bom voo. Afirmativa, direita na Índia, 1895, para 2, TAM 3153. Paulo, 3, 2, 7, 7. 5217, Alfa, mantenhamos a Juliette. Alfa, 3, 2, 7. Cadê? E chame o controle 120.8, tenha um bom dia. Utilizando o curva 1208 para Ponta Delta. Arrombei o para Ponta Delta, decolada 197. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, contato radar, sai da mão. Bom dia, bom dia, tá 3149 após a rolagem do azul, a linha e mantém a 10. To take off right turn, Arbor, Departure, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, and Alpha, position, Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha. Call code 5572 and the Salvador approach 120.8, Argentina 1911. Argentina 1911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu, via 5 and route, value 340, Upper Zulu 21, runway 10, after departure right turn. Arbor Patrol, position 11, squawk 5572, and departure frequency will be 1208, you know, 19811. Argentina 1911, read back, correct? Coming right for a push. I'll call you up for a push, Argentina 1911. Bom dia, Salvador, this is under 643. Under 643, information, of course, is Kilo, number 2 for a copy. Okay, information Kilo, copy, copy. Nós 286, chegada a Mares, esse para nível 050. 050, alguma câmera para impacto? Mantém o perfil chegada. Eu não quero perfil, nós 286. Certo, não, por enquanto, não, espera, ok? Está 3153. Afirmativo, mantém a posição 3153. Azul 4039, decolou os 36, chame o controle em 120.8, tenha um bom dia. 1208, obrigado e um bom domingo a todos. Seu Sartero Via, aciona 5561 e o controle 120.8. Guarulhos 360, Peugeot 166, rota do plano, decola da 10, curva direita, da Elneda, Neda Voa, Brito, intercepta aerovia. 561 é o código transponder e o controle 208, no 923 aqui no número 9. 923, correto, espera quando pronto para puxa. Siga. A gente confirma o horário da notificação? Gente, só um instante, não tenho aqui, vou checar junto com a S. Só um instante. O Salvador, Oxinar 6225, sente daquilo, autorização nível 320, Brasília. 6225, quilo confere, número 2 para cópia. Prepare-se da Momo Transogebit. Ok, Momo Gebit, a nossa aerovia é do 17, seria a Arco Elefa? Obrigado. Operisk 10, Nitsa e Puido. Só um instante que eu chegar aqui junto ao centro da aerovia. Ok, obrigado, 6225. Papa Romeu Lima Lima Alfa, chame eu, sendo Recife na frequência 1260, alterna 128.8. Tem, eu tenho 3153. Já 35, autorizado táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 1185, ajuste 1095, bom voo. Direita Índia, ponto de espera 1895, 9035, grado, até a próxima. Juliette, 5217, ingresso Juliette para o pátio 3, posição 04. Closcar. Bom dia, sendo identificação, Ana Pura do NDB Simbra, procedimento LS X-ray da pista 10, contato radar, chama para descida.